Alô? Planeta Terra chamando! Planeta Terra chamando! Alô? Alô, Planeta Terra chamando. Alô, Planeta Terra chamando. Diretamente do milênio passado, esse é o Mileniados, onde tudo pode acontecer. Bate-bola, jogo rápido. Eu sou a Mari Ribeiro e samba, bunda, caipirinha, depilação na cera. Aqui é o Felipe, professor de Uberlândia, Minas Gerais. E carnaval é afetuosidade, alegria intrínseca, criatividade e higiene. Ah, é mesmo? Olá, aqui é a Ciana. E carnaval é corrupção, jeitinho, preguiça, malandragem. Aqui é o Daniel Lorde Torresminho e carnaval é genialidade musical, gastronômica, esportiva, antropofágica, tiro, porrada, bomba, dedo no cu e gritaria. Então é pau, é pedra, é BR, porra. Acho que deu pra entender um pouco o que a gente vai falar, né? Então vamos seguir aqui. São 518 anos de descobrimento, entre aspas, 196 anos de independência, 129 anos de república, 30 anos desde a última Constituição Federal, 28 anos de democracia plena, 11 presidentes eleitos democraticamente. Só 5 cumpriram seus mandatos. E poucos segundos desde que algum gringo não confundiu o Brasil por inteiro com um Rio de Janeiro mítico, ensolarado e devasso. Com muito sol, cachaça e glitter, essa época de contemplação dos prazeres da carne acaba dividindo opiniões e foliões. Se por um lado estamos promovendo o turismo, arrecadando dinheiro e movimentando o comércio, por outro, a nossa imagem é manchada, ainda mais, com xixi de rua e serpentina. Para alguns, somos o país do futuro e da criatividade inata. Para outros, somos uma nação condenada pela corrupção e pela preguiça. Afinal, que estereótipo é esse que a República Federativa dos Estados Unidos da cachaça e do pagodão tem? Vamos pro cast, né? Já percebeu, a gente vai falar um pouquinho sobre carnaval hoje. Carnaval de antes, carnaval de hoje, carnaval de depois. Um dia depois do carnaval, quem sabe? Vamos falar um pouquinho de tudo. Primeiro, a gente vai tentar abordar de uma forma diferente. A gente vai falar um pouco de história de carnaval nosso também, mas a gente vai abordar outros pontos de discussão pra ficar, né, sair um pouco da rotina desse tempo. Então, vamos falar um pouco dessa ideia que eu falei na apresentação, que o brasileiro selvagem e cordial. Daniel, o que você acha disso? Desse estereótipo estranho que nós temos? Bom, essa ideia de brasileiro selvagem e cordial vem lá do Sérgio Buarque de Holanda, que estudou o Brasil pela primeira vez de uma forma mais profunda. O Felipe manja mais que eu, com certeza. Mas eu acho interessante. Eu acho interessante essa ideia, assim, de que o brasileiro era visto como um ser coletivo, sociável, desde os índios, né? Aquela coisa assim que para alguns deu assim de vira-lata, para outros foi a origem dessa coisa mais comunitária, que eu acho que todos os estados têm algum lugar ou alguém que é tido como se fosse o pai espiritual que ajuda a galera. Essa ideia do selvagem cordial que cultua diversos deuses diferentes, vai na missa e também vai no terreiro, sabe? Essa coisa assim misturada com essa ideia de comunidade acaba que cria essa aura de um brasileiro quase que servil, sabe? Essa ideia que você colocou de selvagem é no sentido de rústico, não necessariamente indomado. Bestial. É bestial. Não, isso eu tô pegando o sentido da palavra toda da visão de fora pra dentro, não de dentro pra fora, sabe? Uhum. assim, é, aquele povo lá, né, nossa, festeiro e não sei o que, ao mesmo tempo vão lá e eles me tratam muito bem, etc, tirando quando você é roubado na praia. É, eu acho que essa visão acabou, vem muito disso, dessa ideia quase servil de tratar o europeu como se fosse o melhor de todos. Que a gente não tem com os nossos vizinhos, né? A gente não vê muito bem o argentino, o uruguaio, o chileno, etc, etc. Então, você tá me dizendo que o... Tô colocando como exemplo, que eu sou a pessoa dos exemplos aqui, né? Por exemplo, do Rio de Janeiro. Vamos pegar o Rio de Janeiro. É, vamos passar o carnaval no Rio. Eu nunca passei, gente. Desculpa, eu tô indo pelo estereótipo. Se acaso ofendo alguém, me perdoe. Todo mundo fala que é lindo, maravilhoso, muitas pessoas, não todo mundo, muitas pessoas falam que é lindo, maravilhoso, é, as pessoas recebem muito bem, mas ao mesmo tempo tem, ah, mas o carioca é na dele, você vai levar umas patadas, o carioca não é tão sociável, mas ao mesmo tempo que ele promove um evento de cultura, de samba e etc, ele não é totalmente receptivo, é isso? Eu não preciso ir nem tão longe assim, pegando o carioca, pode vir aqui dentro de Minas Gerais, por um lado o mineiro vai passar um café pra você e ficar conversando mil horas com você, e por outro, o mineiro é tido como o mais desconfiado. Uhum. Então essa dicotomia acaba fazendo do brasileiro essa coisa que pra fora, é, não sendo um estereótipo tipo, como se o Rio maravilhoso fosse o Brasil inteiro, mas pra fora o brasileiro tem essa dicotomia. O que o Dan tá querendo falar é o que o Roberto da Mata já trazia em Carnavais Malandros e Heróis, que é mais ou menos a sociabilidade brasileira, ela traz essa proximidade das pessoas, né? É, você trata pelo diminutivo, você é afetuoso, né? Cordial, né? Mas por quê? Pra mascarar uma dominação, pra mascarar uma hierarquização. O cara tá te servindo café, mas você está na casa dele, nas regras dele, no ambiente dele. Exatamente. Então ele vai ficar desconfiado de você o tempo todo. Exatamente, exatamente. Entendi. O que é? Mas assim, o que isso tem a ver com o carnaval? Ah, porque o carnaval é o local que, teoricamente, essa hierarquia some, todo mundo é igual, não tem regra, não tem restrição. É basicamente o elogio a essa diferença, a essa hierarquia tradicional brasileira. Porque é na pista do carnaval que você vai estar com seu patrão, que você pode estar com seu empregado, você pode estar com uma pessoa do mesmo sexo, ou você pode colocar uma roupa que você não usaria no cotidiano. Então o carnaval acaba se tornando esse lugar comum de todos, onde todo mundo é igual, mas somente no momento festivo, porque acabando o carnaval você volta à hierarquia brasileira. Entendi. Carnaval marca o início do ano brasileiro, né? Também. Em síntese, o carnaval é versão brasileira de o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Só que dura 6 dias. E é no território nacional, né? É, não precisa gastar. Mais barato, né? Bem mais barato. E por falar em barato, deixa eu só antecipar uma coisa. Vocês gastam muito no carnaval? Que isso? Compra a pior cerveja que existe. Se não compra a pior cerveja que existe, eu acabo comprando o pior destilado que existe, colocando limão e gelo. Caipirinha, pronta. Não, então, depende, gente. Meu aniversário cai próximo do carnaval, então eu acabo gastando mais. Mas não pelo carnaval, pelo aniversário. Mas assim, ó, vamos fazer uma defesa à caipirinha. Se você estiver fazendo a caipirinha com uma 51, tá, não é uma pinga e sensacional, extraordinária, apreciada por todo mundo, ou que tem, né, tem um tchan nela. Mas se você souber fazer a caipirinha, ela faz um estrago legal no gosto e no depois. Nossa, eu vou dar minha receita de caipirinha, que ela é mundialmente famosa. Quatro cantos de Uberlândia e, quiçá, olhos d'água, Martinésia. Deixa eu falar que nunca, região. Sempre ouvi falar dessa caipirinha, te conheço há quanto tempo, Daniel, você nunca replicou essa caipirinha. É porque a gente tá muito ocupado, assim, panturrando de cerveja também, né, Mar? Então não é tão famosa assim, então não. É famosa no mundo ideal, né, na verdade. É. Exatamente. Então dá a receita, ué, tá, e aí? Pode dar agora? Pode dar a receita agora? Por favor. Tá. Vai. Momento é receita. Qual que é o segredo? Minha mãe me ensinou a fazer caipirinha, que a minha mãe manja dos Paranauê. Então, peraí que eu vou anotar. Pode anotar. É seguro. Põe no post do site. Punhemos no post, sem problema. O negócio é assim. O segredo pra caipirinha não ficar com gosto estranho é tirar a parte branca de dentro do limão. Ah, eu então, sei. Pra... Isso é, né, quase que de conhecimento geral. A gente pode até traduzir pra gringaiada fazer. O brasileiro nasce e já, tipo assim, olha, você vai tirar a pelinha branca do limão na hora que você for fazer caipirinha. Na parte de dentro, exatamente. Aí você corta pra cada um limão 4 colheres rasas de açúcar. Aí você amassa, macera, né? Vamos usar um português mais bonito, você macera. Aí no que você macera, você coloca 50ml de pinga naquilo lá. Isso é uma dose individual, 50ml de pinga. Colocou 50ml de pinga, põe 50ml de água gelada. Mistura aquele trem ali, aí você vai tomar e falar assim, nossa, tá fraquinho, tá muito fraquinho. Aí você toma outra. Aí você fala, nossa, tá fraquinho, tá muito fraquinho. Aí você toma outra, aí você começa a falar assim, nossa, tá fraquinho. Não tem erro. Foi mal. Então fica a dica aí pra quem quiser beber bem no carnaval, né? E não entra na onda do nossa, tá fraquinho. Não entra nessa onda. E não, se você for de canudinha, é pior. Lembrem-se da Cassiano. Pode colocar qualquer pinga ali que a água dá uma mascarada. 51, cola. Mas tem que ser pinga clara, não pode ser pinga envelhecida, não. Mas Dan, a... Eu ia te perguntar, não vai açúcar na caipirinha, não? Sim, 4 colheres rasas. Ah, tá. Porque se você põe açúcar demais, fica doce e enjoativo. Se você põe açúcar de menos, você fica querendo tomar mais, porque aí você vai querer mais doce, entendeu? Todo um esquema pra deixar tonto. Tem com toda uma alquimia, facilidade. Tem todo fumeta alquimista aí no negócio. Sim. Só que ao invés de eu fazer a transmutação humana, eu tô fazendo a transmutação... De uma ressaca no próximo dia, entendeu? Então assim, você joga no ponto futuro. Exatamente. Você ganha alegria no dia, no outro dia você recebe a ressaca, porque nada é criado, né? Tudo é transmutado. Troca equivalente. Exatamente. Essa é a malandragem. Essa é a malandragem. Essa é a malandragem que você aprende cedo. Porque aí a pessoa vai pensar assim, nossa, não tá muito doce, mas ao mesmo tempo não tá sem açúcar. Aí eu vou tomar essa aqui só pra ver. Aí vai, toma outro, nossa. E aí quando você vê, você tá no outro dia, assim, completamente querendo se matar, porque a cabeça tá doendo. Você tomou 1 litro de pinga, assim. Você pulou carnaval. Você deu cachaça doendo, pro pato. Né? Cheio de bolha no pé. Existe uma lenda que aquela música do Zeca Pagodinho, ela é baseada qual? Nessa receita de pinga. Qual? Você fala qual? Aquela. Deu tiro na mão do próprio irmão. E que se segurar. Deu tiro na mão do próprio irmão. E quis se segurar. Eu consegui te desarmar, foi pra rua de novo. Entrou no velório pulando a janela. Xingou o defunto, apagou a vela. Cantou a viúva, a mulher de favela, deu um beijo nela. O bicho pegou, a polícia chegou. O couro levou, em cana entrou. E ela não te quer mais, bem feito. Mas. No dia seguinte da... Caguejou! Tá fudido! Pós-caipirinha, a primeira coisa que vocês falam é o quê? Nunca mais eu bebo. Por que eu bebi ontem? Nunca mais eu vou beber. Eu não. Que ressaca brava. Eu faço assim, eu acordo, preciso de água, é isso. Então... É porque, assim, eu fui convidado pra um cast de carnaval, mas eu não sou uma pessoa que comemora carnaval e enche a cara no carnaval. Mas tem várias formas de comemorar o carnaval, Felipe. É, mas, por exemplo, essa da ressaca da caipirinha do carnaval. Eu só tive um porre de carnaval na minha vida, na minha época de adolescência. Depois disso... Então, por favor, pausa nas discussões da pauta. Felipe, conte sua história triste de carnaval. Minha história triste de carnaval? Eu não tenho história triste não, de carnaval. Não, a sua história mas... de carnaval, então... É. Mas bem lá nos meados de início dos anos 2000, né, quando era adolescente, aborrecente, e aí, né, todo louco da vida, eu morava numa cidade que hoje é um pouquinho maior, mas era uma cidade bem menor na época, que era em Iturama, Minas Gerais. E, né, carnaval, cidade pequena, todo mundo sabe como é, trio elétrico, cerveja e sol, porque se tem um lugar quente nesse mundo depois de Cuiabá é Iturama, tá? Nossa, lá faz muito calor. Fala galera, aqui quem fala é o editor, Mr. Y. Iturama não chega nem perto de Manaus. Manaus faz aqui sensação térmica de 42 graus na sombra, tá? Então, por favor, antes de falar que Iturama é tão quente quanto Cuiabá, sugiro que passe pelo menos uma semana aqui em Manaus. Falou pessoal, segue o jogo aí. É mais ou menos assim, é o segundo sol da Cássia Eller, sabe? com o Ace do One Piece brigando ali com, sabe, é um calor. E, né, como todo adolescente, enchendo a cara com os meus amigos, né? E enche a cara e beija pra lá e beija pra cá, não conhecia ninguém. Era meu primeiro ano na cidade. O carnaval começou às 2 da tarde, no outro dia eu não sei como eu cheguei em casa. Só sei que eu acordei, eu já estava jogado na garagem da casa, né? Eu nem tinha entrado, eu não consegui entrar em casa. Tipo, não, gente, eu não consigo lembrar, foi mais ou menos quem assim. Nunca, né? Eu cheguei, não sei. Não, eu caí assim, eu tava na porta da garagem, da acesso à casa. E eu não tive ressaca, Eu tive, claro, aquele porre chato, né, de ter passado bebido pra caramba, deu um vomitado, mas no outro dia eu tava bom. Famosa ressaca moral. Não é uma coisa muito espetacular, eu não sou uma pessoa muito de farra, mas a cidade pequena é isso, né, geralmente carnaval é uma cidade pequena, e a gente pensa carnaval no Brasil sempre Rio, São Paulo, aquele show espetacular, as escolas de samba, não, cidade pequena, igual lá em Turama, aqui Nova Ponte, também perto de nós aqui, né, Caldas, é sempre um trio elétrico, é muita cerveja e música, geralmente é música daquela ótima qualidade, muitas aspas nisso, né, como diria o amigo nosso, não é música pra se apreciar, é música pra se acasalar. Mas é a verdade. Né? Então, tem o bom do carnaval é isso, porque ele também tem essas diferenças de cidade e regionalidade, né? Mas vocês passaram o carnaval, Felipe, você tem lembrança de Turama, né? O Daniel, você já passou em BH, certo? Tipo... Não, em BH não. Ainda não. Quer dizer, depois da minha adolescência, eu passei todos os carnavais aqui em Berlândia e cidades do entorno, né? Porque, como vocês sabem, eu sou pobre. Levante a mão quem não é. Belo Horizonte é um sonho próximo, porém distante, mas eu tenho muita vontade de ir, porque eu adoro carnaval de bloco, mesmo sem ter ido ainda, né? Fica aquela coisa assim da ideia. Mas eu não esqueço o meu primeiro carnaval de ficar retardado, bêbado de vomitar sangue. Meu Deus. Nossa! Pausa novamente na coisa pra... Agora sim, detalhes do carnaval trash do Daniel. Agora o detalhe só. Não, eu achava que o meu tinha sido. Não, também um porre, que vergonha. Na garagem de casa. Aí chega o Daniel, vomitei sangue, blá. Foi um carnaval maravilhoso. Estávamos todos. Alguns tinham passado no vestibular, outros. Que... tinham conseguido um emprego legal, tava toda uma galera pra Campina Verde. O ano era 2009, tinha acabado de passar pra Letras em primeiro lugar, trabalhando no Bretas. Bretas é um supermercado local. Supermercado. Aqui da região. Uma rede. Isso, eu trabalhava no Hortifruti, carregando peso pra um caralho todos os dias. Beleza. Aí eu tinha desistido, tinha conseguido um emprego em outro lugar, eu ia ficar lá pagando horas, né? Até, enfim, gerado aviso prévio. Aí eu fui pra lá, quase sem um real. Na época o salário era R$368, se eu não me engano, e era o que eu recebia. Compramos, juntamos uma grana pra comida, R$30 pra cada um. R$30 é o equivalente a 100 hoje, provavelmente. Né? É muita grana. Pinga 51, suco de saquinho Vilma, fazia 80 litros, provavelmente. E foi isso que eu bebi durante o carnaval inteiro. Nesse carnaval, eu beijei na boca da minha primeira namorada pela primeira vez. Eu vomitei sangue, porque meus amigos, né? Caralho, eu tô abismado, velho. Você vomitou sangue. Cara, você vomitou sangue. Eu falei, não, é normal, já vomitei sangue antes. Mentira, óbvio que não, né? Na frente de um banco... Então, assim, eu beijei na boca da minha primeira namorada pela primeira vez. Eu vomitei sangue na frente de um banco. E eu vi um show maravilhoso do Tchacabum. Nossa, sensacional. Explosão Tchacabum. Nesse ano, nós experimentamos as anticantadas. Sim, a gente chegava pra conversar com a menina, conversava com ela como se estivesse completamente interessado. Geralmente a mais bonita. E a gente virava, chegava perto do ouvido dela e falava assim, ô, vamos ser só amigos? Que filha da puta, velho! Que sacanagem! Tchac, Juju! Batiu! Bloquinho de carnaval! Batiu! Um dos pontos da pauta que a gente já tá desfazendo dela era a questão da festa do país na promiscuidade da irresponsabilidade. Então, acho que tá bem ilustrado com a declaração do Daniel aqui. Mas alguém quer falar mais alguma coisa nesse sentido? Tem outra cantada que eu acho que ela ilustra melhor. Olha essa. Olha, não sou o barracão de escola de samba, mas hoje eu tô pegando fogo. Pesado. Quem falou isso? Nossa, que pesado. Que pesado. Vocês estão dark hoje, hein? Que Que isso? Onde está indo essa ideia? Mas voltando, saindo da promiscuidade da Cassiana... Nossa! Voltando aqui, a questão de que o carnaval ela é uma festa cristã, né? Porque normalmente ela é... Tanto é que acontece... Como que chama aquele evento de igreja, gente? Nossa, nós somos... Quaresma? A procissão? Não, é Quaresma. Rebanhão. Nossa, que junta... Retiro espiritual? Tem retiro, tem rebanhão. Pelo menos em cidade pequena. Não, os retiros de carnaval eu sei. Eu acho mais engraçado a galera fazer retiro de carnaval não religioso. É, porque é uma festa da carne, né? Tipo, e aí o pessoal vai se juntar para evitar os pecados da carne, né? Enquanto isso, o Brasil está pegando fogo, né? Nós todos... Sabem de nada, inocentes. Mas no Brasil tem essa mistura, né? De que tem. Passa na TV o desfile da escola de samba, que tem várias alegorias a questões indígenas e culturas africanas, né? E é uma festa cristã com toques gregos, né? Gregos de bacanal, né? De festa de fartura e etc. E vira uma loucura, né? Porque é uma coisa bem estranha. Mas é real, gente. Vocês acham que, como o Felipe falou, que por ser uma festa que as pessoas vestem fantasia ou mesmo retiram as fantasias, é uma festa muito mais promíscua do que o normal? É uma festa liberada? Eu acho que não. Assim, considerando o nível de Brasil hoje, eu acho o carnaval uma coisa tão mais mercadológica do que uma festa mesmo propriamente dita, né? Porque a gente sabe muito bem que nesses recôncavos aí, existem situações muito mais promíscuas do que um carnaval. Vide qualquer boate. E como se promiscuidade fosse errado também, né, galera? É. Assim, eu acho que é um tempo que, assim, não que você tenha falado isso de forma nenhuma, mas eu acho que é um tempo, assim, que por você colocar uma máscara, você meio que é assim mesmo, assim, você é bem filosófico maluco nesse sentido. Mas você põe a máscara pra poder soltar alguma coisa dentro de você que você não soltava antes. Uhum. Então, assim, ninguém sabe quem eu sou, então não tem uma amarra social e foda-se. Né? Eu acho que por isso que as pessoas acabam, né, na carneia. Mas a questão de que vocês acham que o carnaval foi uma das formas de precursão para que as pessoas se libertassem? Para as pessoas começassem a se assumir? Ó, que levantamento interessante. Sim. Não? Para a sociedade brasileira, sim. É, eu acho que é o momento de, olha, nós vivemos numa sociedade com muitas regras e muitas normas de conduta, né? É mais ou menos, você sabe com quem você está falando? Isso está no nosso cotidiano. É nesse dia que você não precisa seguir essa regra. É nesse dia que você não precisa baixar a cabeça. É nesse dia que você, né, não precisa se preocupar em ser pobre. Tanto é que, vamos ser bem sinceros, quem é que mais curte carnaval? Pobre. Mas é um momento, Felipe, que talvez seja um pouco mais permissivo. Por exemplo, antigamente, vamos puxar um pouco antes, né? Que hoje em dia a gente tem uma luta social melhor, né? Mulher quer sair com quem ela quiser, não tem problema. Mas talvez no carnaval de antes, de antigamente, era um momento que era liberado. Mulher ficar com 10 caras ou, sei lá, 2 caras na balada, porque era carnaval. E aí você transporta isso pra outras questões. Pessoas que estavam se questionando, né? Questionando sua sexualidade. O carnaval é o momento de libertação nesses dias, que eu posso fazer isso porque é socialmente aceito. E isso puxou uma luta que hoje tá melhor. Talvez seria isso? Não? Você não vê por esse lado? Não, eu não consigo ver por esse lado. Eu realmente vejo como um ritual, né? Eu vejo o carnaval como um ritual. Eu vejo ele como um lugar comum, uma espécie de campo neutro das nossas relações. É onde a mulher pode tentar ser o homem que ela quiser durante um dia, o homem pode sair das amarras machistas e ser a mulher por um dia, o rico, né, o pobre se torna rico, o rico se torna pobre. Então os papéis se invertem, mas é apenas, né, numa questão ritualística, é num momento único ali. Tanto é que isso, qualquer atitude, assim, que você tenha dentro do carnaval, não surte tanto impacto na sua vida cotidiana, né? Não é o fato do cara se vestir de mulher no carnaval que vai dar emancipação pra sexualidade dele. Entendi. Entende? Então é muito pequeno, é muito efêmero. Eu acho que, tanto de gente que nasceu em novembro, né? Corrigindo, vamos tem combinar, impacto, sim. Vamos combinar. Nasce muita gente em novembro. E outro, eu acho que toda sociedade que ela é baseada num sistema rígido de regras, como é o catolicismo, mas ao mesmo tempo é sincrética pra caramba, como é o catolicismo brasileiro, acaba acaba que ter um dia ou um período no ano pra você poder soltar dessas amarras acaba sendo uma válvula de escape. No sentido de que, pra mim, o carnaval é a resposta brasileira ao purge, sabe? Purge, em que aquela ideia daquele filme que todo mundo se mata um dia no ano. Sim, sim. Só que aqui no Brasil todo mundo se mata de bebê. Então é a nossa resposta, mas, é isso. Mais saudável. Mas isso é literal. Não, mas é literal. Tem gente que se mata de bebê mesmo no carnaval. Tem pessoas que vomitam sangue. Ah, mas assim, eu acho que é bem isso mesmo que os meninos falaram. É, eu acho que esse período, carnaval, as pessoas se sentem libertas das amarras da sociedade, daquilo que é certo ou do que não é. E, tipo, por estarem mascarados, eles acabam fazendo o que dá na cabeça mesmo. Sei lá, hoje eu vou beber até morrer. Aí a pessoa vai, bebe até morrer, amanhã arrepende. Mas tá bebendo de novo, porque é um período único no ano. Várias pessoas esperam esse período assim ansiosamente e conta dias. Eu tenho um amigo, por exemplo, ele mora no Rio. Um amigo. Não, é amigo, é amigo mesmo, gente, é amigo. Logo no Rio, aham. Não, mas ele mais os amigos dele lá, eles moram numa cidade próxima do Rio de Janeiro, da cidade capital mesmo, e todo ano eles têm um bloco deles, que eles criaram, e é um bloco famoso, que arrasta multidões. Então assim, vai chegando a época, eles vão contando os dias, as horas, e prepara tudo como uma festa, assim, tem todo um ritual, sabe? Eles têm caixa de som, que anda, freezer também ambulante, é tudo nessa ideia, e eles, assim, eles aproveitam, eles gostam bastante e anseiam por esse momento, sabe? Então acho que nesse período as pessoas, muitas pessoas, igual o Felipe falou, o pobre fica rico, o rico acha que é milionário, na verdade, sei lá. Rei do camarote, né? Rei do camarote. E é nessa ideia, tipo, cada um... Ali eu acho que as pessoas passam a ser o que elas realmente gostariam de ser, talvez, e almejam um dia, sabe? Independente de qualquer coisa, de classe, de cor, de orientação sexual, enfim. Eu acho que é bem nessa ideia, pra muitos, não sei. Sempre tem um babá. Vocês estão falando que nesse momento, nessa época do ano, normalmente fevereiro, né? As pessoas se soltam, né? As pessoas soltam suas amarras e se misturam, viram um povo só, né? Sem distinção de talvez sexo, gênero, ou classe social e escolaridade, qualquer outra coisa. Todo mundo é igual no carnaval. E vocês acham que essa é a imagem que as pessoas de fora têm da gente? Porque por muito tempo o Brasil foi vendido como um grande carnaval. O Rio de Janeiro era o Brasil. E essa visão liberal, essa visão única, né? É boa, é ruim? Vocês acham que ela ainda existe no exterior, né? Com relação a gente? Mas eu acho que assim, questão do estereótipo do Brasil, eu vou fazer uma analogia. Porque até hoje, né? Quando eu não gosto muito de jogar jogos online com brasileiros, né? A comunidade de jogadores brasileiros é um pouco complicada. Então eu sempre jogo em servidores norte-americanos. E quando eu falo que eu sou do Brasil, as perguntas começam: ou, tem floresta aí? Tem macaco andando na rua? Tem tigre andando na rua? Sabe, eles têm uma visão muito distorcida do que é o Brasil. E pra eles, o Brasil, de fato, é mulata, é a morena, é samba, é carnaval. Uhum. É só isso que eles conseguem imaginar. Porque, de fato, é um produto de exportação nosso, né? O Brasil, ele vende o turismo. Nós temos aí a construção de uma imagem turística no Brasil muito forte. Eu acho que é exatamente isso aí mesmo. A galera acha... E o pior não é isso. O pior é que também é, sabe? Não é só, mas também é. Isso ficou tanto no imaginário exterior quanto no nosso imaginário interior. Até pouco tempo atrás, aí, essa ideia de vender a mulher brasileira como, né, seminua e fácil, uhum, sabe? Desde a época lá da ditadura, se vendeu muito, anos 70 e 80, o cinema brasileiro era basicamente baseado nisso. Só que não é só isso, acaba que a gente brinca muito com essa noção, porque tá no nosso imaginário, né, coletivo, mas a gente meio que faz a boa e velha antropofagia da gente mesmo. Então, assim, ao mesmo tempo que essas imagens construídas acabam ficando com a gente adora caipirinha de verdade, a gente adora samba. E carnaval, você chegou a uma certa idade que dificilmente você vai falar que não gosta, mesmo, né? Pô, hoje em dia em Belo Horizonte tem o bloco dos camisa preta, no carnaval, que a galera vai de preto, no calor, filho da puta, ouvir metal lá perto do Mineirão, entendeu? Então assim, a gente acaba profanando a própria profanação que é o carnaval, sabe? Que é esse imaginário. Então, por mais que seja vendido lá fora, depois da Copa, depois da Olimpíada, a coisa ficou meio que é isso, mas não é, enfim, essa dicotomia maluca que é o Brasil. Ciana? Oi? Daniel já falou sobre o seu momento de carnaval. Felipe também. Conte pra gente um momento seu de carnaval. O ano passado, eu fui passar o carnaval no Rio. Não necessariamente no Rio. Assim, pra quem não sabe, eu tenho família na cidade de Niterói, em Cabo Frio. E fui passar o carnaval lá. Aí, nessa minha ida de passar o carnaval no Rio de Janeiro, eu fui pra, né, conhecer pessoas, tal. Música romântica. Sem bloquinhos porque não tinha companhia. Não, ruim música romântica não. É, não tinha romance não, era puramente carnal. Era puramente carnaval. Vral. Então, eu fui, no final das contas, eu fui pra conhecer, encontrar um moço, e não deu certo, ok. Mas aí eu peguei encontrando o outro. Não tinha caipirinha, não tinha nada de álcool nem nada, mas foi legal o carnaval, foi bem tranquilo. Não vomitei sangue. Esperava mais de você, Cassiana. Esperava mais de você. Não. Deixa em off. Tchau, Tchutchu. Partiu. Bloquinho de carnaval. Partiu. Quero puxar algumas coisas aqui, então, já que está falando. Marchinhas de carnaval. Defasadas, ainda valem. Canto mesmo. Não ligo, não gosto. E aí? É, porque, gente, depois do baile do Pó Royal que aconteceu... Meu Deus do céu, tá em voga demais. Eu acho que a gente consegue esquecer e lembrar das coisas com uma facilidade muito grande. Assim como a gente lembrou há poucos anos atrás a ideia de bloco de carnaval, de ocupar a rua no carnaval, que é maravilhoso, a gente também começou a lembrar, pô, carnaval, marchinha, não tem nada mais em voga do que o momento merda, politicamente falando, que o Brasil vive. Então, assim, a marchinha, ela é uma crítica social foda, sem ser escrota, na minha opinião. Mas aí, Dan, é aquela questão, as marchinhas cederam lugar para as grandes músicas das escolas de samba. Hoje você tem competição, né? Você tem aí um dinheiro muito grande envolvido para ver quem ganha o carnaval, os desfiles e as músicas. Inclusive, eu não sei se porque eu não vejo mais TV, mas provavelmente tá tocando aí as músicas já na Globo. Já começou. Eu também não vejo TV, mas já me avisaram que já começou. Aí, por exemplo, esse tipo de música que vai lá pra grande mídia, eu acho que ela não tem tanto a conotação de crítica social como tinha antigamente as marchinhas. Essa música que vai pra grande mídia é mais uma mercadoria, é mais um hit do momento pra galera gravar e cantar e divertir, que realmente tem a crítica. Eu acho que sim. Existem carnavais, né? Então assim, esse carnaval vendido, que aparece em mídia de massa, que aí você tem as escolas de samba de São Paulo e do Rio, que cada ano tem um tema diferente, e também com críticas bem, bem legais, assim. Você tem críticas dentro dessas escolas de samba que são patrocinadas por meios até às vezes exclusos, ou então pela própria comunidade que tá envolvida, sabe? Acaba que tem carnavais e carnavais, tem esse lado. Aí tem o Carnaval de Salvador, tem o Bloco Garcia, que é puramente crítica social, e aqui dentro de Minas Gerais você tem o Bloco estão voltando, e os blocos, pô, bloco baseado nisso, bloco baseado naquilo, bloco baseado naquilo outro. Antigamente eu tinha noção de carnaval, eu ia sair e ia um monte de macho, filho da puta, ficar puxando mulher pelo cabelo, entendeu? Aí eu fui num bloco de Belo Horizonte, que eu nunca fui no carnaval, mas eu já fui no pré-carnaval de Belo Horizonte, que era o Garota Solteira. Gente, só tinha homossexuais, não teve briga, não teve dor de cabeça, as músicas eram músicas de diva pop em ritmo de carnaval, e eu falei, velho, isso aqui nas não ia acontecer há anos atrás. Tipo, eu tá aqui e sabe, e não ter dor de cabeça. Isso aqui acontecer, não ia acontecer. Porque era, sabe, a gente vivia um período que era, tipo, vou usar o termo bem chulo, bloco de virar, que não sei o quê, que não sei o quê. Agora não. Gente, eu sou doido pra ir no Garoto Solteiro porque eu sei que não vai ter briga, não vai ter dor de cabeça. Você não vai ficar preocupado pra tentar proteger as amigas. Sim, exatamente. Eu acho que essas questões, elas vão se reestruturando. Então, você tem um problema dos cordeiros, o pessoal que segura a corda no Carnaval de Salvador não tem grana pra pôr nenhum trabalho o dia inteiro. Você tem o problema das escolas de samba serem financiadas com uma grana, às vezes, expulsa. Você tem o problema de gente enfiando dinheiro pra tocar, ó, a mesma música mil vezes na rádio pra no Carnaval bombar. Mas você também tem esses outros movimentos, sabe? Que aí é movimento de povo mesmo, sabe? É baseado no povo. Sim, aí a questão mais democrática também do Carnaval, né? Sim, as exatamente. Pessoas podem ir. Tanto é que recentemente a gente viu que um grupo de direita quis fazer um bloco de Carnaval sobre torturadores da ditadura e o galera foi espancada. Eu fiquei com tanta dó deles, mas tanta dó que eu queria estar lá no meio batendo. Não cabe, não é o que a gente, o foco do cast. Mudando. A marchinha de Carnaval, ela começou mesmo nos anos 20 e 60, né? Foi uma forma de protesto que o brasileiro encontrou para poder expor o modo de pensar deles e tal. Então, assim, tinha as sátiras, eles colocavam humor, então eles faziam protesto contra o governo, sei lá, o que estava passando na época, era algo assim. Interessante. Então você acha que é válido a aplicação atual disso? Sim, sim, é válido. A revitalização dessas marchinhas ou criação de novas marchinhas? Assim, é até cômico, mas muitas marchinhas que eram utilizadas na época se aplica muito bem a hoje. Faz críticas bem pontuais, na verdade, se você for observar as letras. Com exceção de, por exemplo, a pipa do vovô não sobe mais, Maria Sapatão, que isso aí, né, parte pra outro pedaço, tipo, me dá um dinheiro aí, mamãe eu quero. São marchinhas, assim, que hoje elas não seriam bem aceitas, né? Não seriam ou não são? A gente não são, ou não seriam. Não seriam, porque até sim, hoje você vê pessoas cantando, mamãe eu quero, pipa do vovô, cantando, assim, em plenos pulmões, sem se preocupar se isso vai ofender alguém, né? Qual é o contexto ou a intenção da música. Às vezes as pessoas nem sabem qual é a letra, elas cantam apenas pelo ato mecânico de cantar, porque tá todo mundo pulando, todo mundo cantando, a pessoa vai lá e canta, ela nem sabe o que ela tá falando. Eu acho que a gente tem a possibilidade de fazer novas marchinhas, sabe? Aproveitar o formato e mudar o conteúdo. Porque isso é verdade, ainda tem campeonato de marchinha, tem gente envolvida nisso. Acho que a gente tinha que voltar como letras novas. Hashtag volta as marchinhas. Hashtag volta as marchinhas. Hashtag volta as marchinhas. Ai, gente, não, então vamos revitalizar isso aí, vamos fazer essa crítica social legal. Os pequenos blocos fazem suas marchinhas. Sim. Só que é aquela coisa, como eles não estão na grande mídia hoje, não tem nem como, né, porque são pequenos blocos da mídia por não terem dinheiro, essas marchinhas não são divulgadas. Eu lembro que em períodos de política, por exemplo, você tem marchinhas em períodos de política. A galera faz marchinha fazendo parodiando a situação de políticos no país. As próprias propagandas políticas são meio que em formato de marchinha, né? Pra grudar na cabeça. Os blocos críticos esse ano, você pode ter certeza, eles terão marchinhas críticas, né? Devido à conjuntura atual no nosso país. Mas a gente não vai ficar sabendo. É uma coisa muito local, muito efêmera. Por mais que sejam 4 dias de feriado, mas são 4 dias, que é só 4 dias. E morre ali. Depois volta a estrutura padrão, volta a dominação que a gente vive, volta a sociedade mas, Felipe, que a gente vive. Pela internet que a gente tem, pelas ideias que a gente tem hoje, divulgação, não seria mais fácil isso se propagar pagado que antes? Mas é apenas 4 dias. Ninguém tá preocupado. É igual Páscoa. É. Depois que passa a Páscoa, você tá preocupado com ovo de chocolate? Não. Só liquidação. Nem na Páscoa eu ligo pra ovo de chocolate. Eu quero só o chocolate, normalmente. É igual, tipo, panetone. Depois do Natal, você não tá preocupado com panetone, com Chester, com tender. Depois do Carnaval, você não tá nem aí com as musiquinhas. Entendi. Isso é uma verdade. É o famoso pão e circo, né? Sim, também. E tem esse contexto também de pão e circo. Esse ano, né, chamou atenção. O Carnaval, como festa brasileira, ela é vendida como identidade nacional para que o brasileiro se reconheça também, né? Tipo, eu sou brasileiro. Tanto é que nós falamos mal do nosso país o tempo todo. Mas deixa um estrangeiro falar mal do seu país. Exato. É, BR é BR, ué, porra. Ué, é. Tá ué, no ué. Sangue, é nóis, mano. Eu tô com nojo. Não, não vou dar banho, não. Sempre tem um babá. Mas a gente tem uma... Eu acho que, por mais que tenha essa cultura do ruê, que o Vili tava falando de jogar em server estrangeiro e tal, de fato eu concordo, a gente tem um poder de autocrítica muito grande. Eu não sei se a gente adquiriu ou se a gente sempre teve, por conta do que eu li de Machado de Assis, essas coisas. A gente é moldado, né? É. A gente é moldado da nossa própria autocrítica. O carnaval, como ele é uma potencialização das emoções, sendo bem dramático e cuzão nesse momento, ele também tem essa... mostra essa autocrítica que a gente tem conseguido fazer, assim, sabe? E os próprios blocos são essa autocrítica. Uhum. A zoeira com nós mesmos. A questão sim. Pô, Brasil que deu certo, essas coisas que a gente vê na internet. Negado da Copa, etc. Entendi. Perde o amigo, mas não perde a piada. Uhum. Perde um amigo, mas não perde a piada. O legal é que a gente tá se policiando nessa piada nos últimos tempos. Eu acho que o povo fala que a gente tá ficando chato, mas na verdade a gente tá querendo não sacanear. Não perder o amigo pelo que ele é, mas pelo que ele faz, sabe? E sem tentar não ofender ninguém, né? Tipo, a questão nem é zoar um amigo, pode zoar. A questão é... a ofensa é feio, né, amiguinhos? Se ofendeu é o limite. Não ofender também é uma coisa muito complicada, né? Porque a nossa sociabilidade é uma sociabilidade violenta. É desde pequeno, todo mundo aqui aprendeu a revidar nos trocadilhos quando é criança, faz piadinha com os colegas. Ao longo da vida a gente é criado dessa forma. Nos resta aprender que, opa, eu ofendi, me desculpa, não foi a intenção, me comprometo a não fazer novamente. Uhum. É claro que ofensas graves devem ser reparadas, mas também, né, tem que ter lá o meio termo, porque às vezes nós falamos alguma coisa que ofende o outro, mas você não falou com a intenção de ofender, apenas o contexto naquele momento. Não, mas ofendeu. Eu acho que nem é isso, Felipe, também, sabe? Não só o fato que a gente foi criado ofendendo os outros, né, brincando de ofender, tipo, nossa, vai deixar falar isso e tal, muitas vezes... Não, falou que sua mãe nasceu pelada. Sabe, muitas vezes... Falou que sua mãe não é homem. Muitas vezes também foi ensinado que a gente também não deve falar, porque, é brincadeira. Não, pô, é brincadeira, ok, mas o que você me falou não foi legal, eu não gostei. Então, isso... esse lado não é legal, então tudo bem, eu respeito, sabe? Muitas vezes ainda, tipo, é difícil falar que não gostou da brincadeira, entendeu? Hoje em dia, a geração que o povo fala que tá falando que tá reclamando demais e tal, mas é questão de respeitar. A gente tá sendo possível a gente conversar sobre isso. E aí abre diálogo a qualquer coisa. Tipo, o Felipe pode falar pra mim, Má, que unha feia a sua. E eu falar, nossa, Felipe, custei, achei ruim disso. Não gostei. Desculpa. Não foi minha intenção. Queria ajudar, sabe? E abrir o diálogo. Só que geralmente a gente não tem essa sociabilidade. Me desculpa, não foi minha intenção. É tipo, achou ruim, cai dentro. É o que tem que mudar, né? É mais ou menos nessa. Você ofende e ainda quer sair de certo na história. É um grande problema. É assim que a gente é o jeito brasileiro isso, gente? É o jeitinho brasileiro? Eu acho que essa nossa sociabilidade, ela é violenta, desde o berço. Assim, eu não sei se seria só o jeitinho brasileiro, porque eu não conheço outras culturas, mas esse lado de ofender não é tipicamente brasileiro. Eu acho que acontece também em outros países. Então, seria um jeitinho globalizado, talvez, sabe? Porque eu não sei como que é a ofensa, como é tratada a ofensa em outros países. Se você ofendeu, você vai lá e pede desculpa. Isso aí não é divulgado pra gente. Então, a gente não pode dizer que abraçar que isso é o jeitinho brasileiro no sentido de ofender as pessoas, entendeu? Eu acho que essa ideia de jeitinho brasileiro, acaba que nós não somos tão, tão filhos da puta, com perdão da palavra, quer dizer... A gente não é tão escroto assim, sabe? Quanto a gente acaba achando. Assim. Mas ao mesmo tempo a gente acaba dando privilégio pra uns em detrimento dos outros que a gente conhece. Ao mesmo tempo que a gente também resolve as coisas na gambiarra, que é esporte nacional. Todo brasileiro nasceu formado em gambiarra. Sim. O resto é segundo faculdade. Segunda formação, Não resolve o problema da vez, não. Vai lá e resolve na hora ali. Mas mesmo assim, a gente não é tão... Mas a gente tem isso também. A gente tem essa ideia de essa malandragem mesmo, sabe? Essa criatividade marginal mesmo. Só que não é tanto assim. Ela é encarnada na ideia do malandro do carnaval, ou não? Eu acho que o malandro do carnaval é como se fosse um avatar. É o brasileiro típico. Zé Carioca, gente. Zé Carioca. O famoso Zé Carioca. Foi vendido pra Disney na época da ditadura pra vir pra cá e... Carmen Miranda, né? O que é que a baiana tem? Donald, você já foi pra Bahia? Muito bom, por sinal. E onde foi apresentado, né? Onde teve o Zé Carioca. O Zé Carioca malandro, jeitinho brasileiro. E é o que parece que tá enraizado na gente, né? Vocês não. Vocês dão seus jeitinhos, né? Na verdade, eu sou um pouco contra esses tipos de naturalização, né? Porque pra mim é construção social. É porque, assim, primeiro, carnaval. Quando a gente lembra em carnaval, a imagem que a gente tem é o quê? É da morena, da mulata, né? E veja que eu estou falando morena, mulata. Eu não estou assumindo a negra. Porque você não fala quem está sambando a negra, mas boa parte das mulheres das escolas de samba, das periferias que estão ali no carnaval, são mulheres negras. E se esconde isso, né? Esconde-se esse dado. Você transforma a negra num objeto. Inclusive, é sensualizado. Eu não sei se hoje em dia passa ainda, mas é, quando eu era jovem, né, criança, eu lembro muito bem das propagandas da Globo com a Globeleza, né? Nua, é, né? A mulher negra sambando. Nua. Nua. E só existia a mulher negra naquele momento, naquele papel ali na grande mídia, na TV, né? Então, é muito complicado, porque você já tá escondendo com o carnaval uma diferença social, tá vendo? É só no carnaval que a mulher negra pode aparecer, por que ela não aparece o resto do ano? Uhum. E no carnaval está sendo escondido, e é no carnaval que se liberta isso. Complexo a sociedade brasileira. É esse jogo contraditório da hierarquia, né? Porque ao resto do ano, na hierarquia social, ela não vai estar no topo. Tô falando historicamente, a gente sabe que hoje tá mudando, mas ela não está no topo, mas naquele momento ela é o ápice, tanto é que o gingado é da morena, o gingado é da mulata, tanto que é engraçado, a gente nesse período de carnaval, a gente até faz um, gente, pelo amor de Deus, eu vou usar essa expressão porque eu não tô encontrando outra semelhante, mas um racismo reverso, isso não existe, tá? Eu sou que eu não encontro mais, porque a gente vai valorizar a mulata e a loira, a branquela de anca dura que sambar. Não sabe sambar, a gente vai tirar sarro dela, porque de fato a gente não costuma ver mulheres dondocas, né, da elite, sambando, tendo aquele molejo, aquele requebrado. Então, ela é a vítima de chacota no carnaval. Mas você acha que hoje não mudou muito isso? Porque hoje em dia, por exemplo, tem muito artista branca, loira, de olho claro, que desfila em escola de samba e aprendeu a gingar, aprendeu a sambar. Ah, é apropriação cultural. É isso nas grandes mídias, né, você diz. Tipo, na periferia continua sendo a negra. A mulher negra. Só fazer um comentário aqui, a menina da comunidade lá, trabalhou o ano inteiro fazendo roupa, sabe? Mora lá na comunidade, foi e aprendeu, foi criada dentro do barracão da escola de samba, aí chega na época do carnaval, aquela socialite zona, toda trabalhada no músculo e na bomba, entendeu? Ela é a rainha de escola de samba, enquanto a menina que tá lá, trabalhou o ano inteiro, ela tá lá só, sabe? Acaba ela que... Ela tá ganhando destaque. É, acaba que é uma questão... É complexo, porque, sabe, olha, vou resumir, né? Quando falaram que o Brasil não é pra iniciantes, é uma grande verdade. É difícil, é que a gente joga no hard. É? A gente joga no hard. Com uma mão só. Mesmo que a menina tá lá participando ativamente da comunidade, da feitura do carnaval, desfila lá e, sabe, passa, é o momento dela, a gente também tem essa venda do carnaval quase que como uma commodity, assim, sabe? Pasteurizada. E aí quem compra é a mulher que vai lá de rainha de loteria, sacou? Às vezes ela nem é um ser humano ruim, às vezes ela faz parte da comunidade depois de um tempo, etc. Mas vocês percebem o tanto que é como se fosse um pasteurizado? É desigual. É muito desigual, é muito desigual. Aí a escola de samba tá lá falando, igual, os assuntos das minorias estão em voga. Aí a escola de samba vai falar sobre minoria. Mas aí a questão da financeira, a questão da classe social, ela vai ser tocada como? Sendo que tem uma mulher ricaça lá. Ou então um cara ricaço lá. Acaba que é desse jeito. Aí o camarote da Brahma vende pra galera ver o produto das comunidades que são deixadas de lado, entendeu? Uhum. Isso é muito treta. Isso é muito treta. Tem um texto, eu gosto muito de Luiz Fernando Veríssimo, e é dele mesmo, tá, gente? Eu tenho o livro dele. É de crônicas e tal. Que ele fala assim, época do carnaval, a dona falou um nome fictício, chega pra empregada falando, olha, eu quero muito ajudar, qualquer coisa, me fala, eu sei que você vai, você vai desfilar, me avisa o que você quiser, eu faço pra você. Aí ela tá assim, não, né, dona fulana, não é assim que funciona e tal. Ela, não, mas eu te imploro, eu faço o que você quiser, qualquer coisa, pra mim fazer parte dessa magia e tal, e dá todo um discurso eloquente, apaixonado. Aí a empregada fala assim, ué, dona fulana, já que você quer isso, tem uma coisa que você pode fazer, eu preciso de alguém que fica com meus filhos que eu vou desfilar. Então, e eu sou a destaque do... Sou a porta-bandeira. Eu preciso que alguém cuide dos meus filhos enquanto eu vou desfilar. Aí você teria que ficar com a noite com eles. Ah, então, veja bem. Não é assim também. Eu pensei que eu ia ajudar de outra forma e tal. Eu achei que eu ia ser destaque, sim. Colocar ela na frente. Eu queria era, sim, né? Pegar na massa e tal. E, sim, e todo aquele discurso de paixão, de comunidade, de envolvimento com o carnaval, de identificação, você vê que não é isso, né? E esse texto eu li, sei lá, quando essa crônica eu li, deve ter uns 7 anos no máximo, até mais, não sei, 7 anos, 10 anos. E ele é, eu acho que totalmente atual, totalmente válido para o carnaval. E essa discussão que vocês estão levantando agora. Ó, aqui eu mandei o link da crônica. Né, então a gente coloca ela no post pra quem tiver interesse de dar uma lida. Que e realmente é do Luiz Fernando Veríssimo, tá, gente? Não é Cássia Eller e alguém é o Léo que... Milô Fernandes, sei lá, né? Não é. É dele mesmo, tá? Tá no livro, tá certo. Choque, Tchutchu! Batiu! Bloquinho de carnaval! Batiu! Mais alguma coisa que alguém quer falar? Mais alguma história de carnaval? Eu acho que a gente, assim, muito mais do que pensar o carnaval, é pensar que depois do carnaval, né? É depois do carnaval que se começa, de fato, o ano brasileiro, né? As escolas, né? Na verdade, aqui em Minas, esse ano, eles estão começando após o carnaval, justamente para não ter aquela quebra, né? Nas aulas. Mas, geralmente, as escolas começam na semana do carnaval, então, passa do carnaval, e aí sim começam as aulas de verdade, né? No trabalho, as pessoas ainda estão num ritmo mais devagarzinho, né, em janeiro, pós-Réveillon, né, pra começar depois de fevereiro, gasta as energias todas no carnaval, e em fevereiro, né, começa a trabalhar, pegar pesado. Então, acho que o Brasil é sim um país que começa após o carnaval. Claro que eu tô generalizando, né, mas é meio uma questão cultural. A gente fica esperando o carnaval. Uhum. Porque, talvez por ser um feriado muito próximo, né, então a gente fica assim, não vou nem me dedicar tanto a tal coisa, porque o carnaval tá aí, vai ter aquela quebra, aquele momento. Então, as pessoas deixam pra começar mesmo pós-carnaval, né? Então, vocês estão falando que até o carnaval, o brasileiro joga a vida no modo normal. E depois do carnaval, modo sobrevivência. Não. Não é tão sim, assim. De janeiro até o da data do carnaval, que geralmente é em fevereiro, a gente desliga o controle, a gente desliga o videogame. Ou então a gente dá um pause nele, aí fica passando aquela... Sabe? A gente fica fazendo side quest, a gente não tá fazendo a main quest. Tá de boa, passeando, vendo cenário, explorando o mapa, sabe? Conversando com os NPC ali e tal, ver como que é. Depois de fevereiro, aí a gente começa. Não, peraí, agora eu preciso ir lá, preciso matar o colosso ali, preciso ir lá recuperar a espada, preciso resgatar a princesa de novo, essas coisas. Aí começa o modo sobrevivência. Com uma ressalva. Sim, com uma ressalva. Depende do tamanho da sua ressaca. Porque você pode ficar uma semana se recuperando. Ou mesmo 40 dias, né? Até só a Páscoa. Ou mesmo 40 dias até a Páscoa. Até a Páscoa, é verdade. E assim, acho que cada um tem um certo ritual, né? Eu, por exemplo, pra carnaval eu não saio pra comemorar, não pulo mais. A idade não permite, já sou um senhor respeitável, venerável, ancião. Mas eu me entupo de junk food e videogame, série, e é isso. E quando eu preciso sair, eu tento não sair de carro, porque infelizmente o brasileiro não tem responsabilidade. Então muita gente pilota bêbado no carnaval. Então os índices de acidente aumentam bastante no carnaval, né? Isso é estatisticamente comprovado. Então infelizmente, apesar de ser uma festa, né, ter tanto esse período de diversão, descontração e descanso pra muita gente, tem um lado ruim, né? É a sujeira, a bebedeira, a violência, o assédio. Eu tô com nojo, você... Não vou dar banho, não. Sempre tem um babá. É questão de assédio no carnaval, né? É legal não, né? Tipo, porra, é uma coisa bem... Legal é a ideia de comentar. É, legal é a ideia de falar sobre. Porque, gente, a menina falou não. É não. É não. Respeita a moça, por favor. A gente respeita as minas, respeita as monas, respeita as manas. Respeita, né? Não, gente, só respeita. É, chegou na menina, a menina deu um toco, falou que não quer. Beleza, valeu e tal, acabou, sabe? Assim, se você for gente boa com a menina, às vezes ela tá até acompanhada, ou mesmo se ela não tiver, isso não quer dizer que te dá o direito de fazer qualquer coisa. Mas se você for gente boa com a menina te achar gente boa, ela vai te apresentar pra amiga dela, ela vai tentar te ajudar. Então, tipo, não seja escroto que ela não, que ela ainda te põe na boa, amigo. E não precisa usar violência. Gente, eu acho assim ridículo quando o cara pega a menina pelo braço, firme, assim, forte, e fica tentando arrastar, beijar, roubar beijo. Cara, por favor, não seja esse tipo de homem babaca. Você consegue ser um ser humano melhor, né? O carnaval não é salvo conduto pra você ser um babaca. O carnaval é um momento de descontração, de diversão. Não é pra você repetir o que você já faz durante o ano todo, tá? Não é pra você ser um babaca naquele momento. Porque a gente já sabe que se você faz isso no carnaval, você vai fazer isso em outros momentos. E também, beber e fazer coisa errada não é desculpa. As pessoas têm que aprender também a arcar com as consequências do que faz. Infelizmente, no carnaval, número de assédio, de violência, né, tanto física, moral, né, e psicológica em geral, aumenta. Casos de estupro, né, acabam aumentando. Então, acho que rola a dica, tanto para as meninas quanto para os rapazes, né. Primeiro, menina, né, não sai sozinha no carnaval. Eu sei que é muito ruim, né, escutar isso de um homem. Eu falo, meninas, não saiam sozinhas no carnaval. Nem questão de sair sozinha, tipo, mande localização pra sua amiguinha, esteja ciente onde as pessoas possam te achar. Carnaval é uma zona, às vezes você vai indo pro bloco e você vai perder sinal e é complicado, então tipo, vamos andar de companhia pra sempre ter um respaldo aí, né, pra gente não ficar maluco. Né, Má? Assim, é realmente obrigado, Má, porque fica parecendo que é homem ditando regra pra mulher quando eu falo isso, mas não é no sentido de ditar regra, é no sentido de compreender qual é a realidade atual, a conjuntura. Infelizmente a sociedade nos últimos anos tá piorando, né, em questão de grau e intensidade do abuso. Então a menina sai sozinha, né, ela é uma potencial vítima, né, de um estuprador, de um cara que é assediado, de um cara que tá bêbado e violento, né, de algum desnaturado na vida. Então, assim, a dica é sempre tá andando em grupo, né, viu que tá começando algum algazarro, uma coisa não tá muito certa ali próximo, sai, afasta, é melhor garantir segurança, né, do que querer pular com todo mundo e passar por alguma situação constrangedora. E claro, né, agora sim, essa regra vale pra todo mundo também, camisinha, né, falar. Gente, por favor. Chega de escorpião no mundo. Não, mas... ótima deixa. Mas assim, mais do que ter escorpião no mundo, né? Se cuidar, porque não é simplesmente a gravidez. É mais do que isso, vírus... essas DSTs que tem. A gente sabe que durante esse período a euforia toma conta de todo mundo, mas não é desculpa para não usar o álcool, não é desculpa para não usar a camisinha. A gente sabe, isso tem estatística, o Ministério da Saúde sempre faz campanhas informando para que você se proteja e proteja o próximo também, porque senão, assim... não dá, o mundo para, sei lá, sabe, assim. Imagina todo mundo contaminado, uma praga, acaba virando uma praga. Então, isso não é legal. Eu gostaria só de fazer um comentário, eu endosso tudo que vocês falaram e digo mais. Se você, homem, vê uma menina numa situação complicada como essa, não seja conivente. Sim. Correto. Não seja conivente. Não seja conivente, correto. Na hora que você fecha os olhos, você tá dando voz ao agressor, à violência. Conhecendo ou não a menina, se achando que, não seja conivente. Chame a polícia na hora, porque tem policiamento, entendeu? Não seja conivente. Muita coisa acontece porque a gente acaba falando, mas não é comigo. Não é comigo, mas daqui a pouco é com alguém que você conhece. É pra todo mundo. Não seja conivente com esse tipo de agressão. E seja amiguinho. Fala, vira pra mim e fala, vamos ser só amigo. Não seja um babaca que puxa ela pro cabelo. Isso me rendeu ótimos momentos no carnaval. Tanto pra rir, nossa, quanto... né, aquele eventual beijinho na boca. Eventual. Eventual. Eu quero dizer que quando o Felipe participa do cast, ele traz uma aura de professor didática e a gente fica sérios por uns momentos. Gente. E eu quero dizer também que só porque a gente é mileniados e a gente veio diretamente do milênio passado, não quer dizer que você tem que tratar a menininha, o coleguinha, como um troglodita, tá? A educação tá aí, a gente tá no novo milênio e é só o bordão que a gente usa. Vamos respeitar o coleguinha do lado, os amiguinhos, tá? E acho que é isso que a gente fecha o nosso cast sobre carnaval, pós-carnaval. Não sei quando vai sair esse podcast. Queria mandar um beijo enorme. enorme pro nosso editor Rogério, que tá fazendo um trabalho sensacional, que tá ajudando ao Mileniados a não morrer. E você que tá ouvindo também, que você tá ajudando o Mileniados a não morrer, que você comente, você fale, dê suas ideias, conte suas histórias de carnaval, fale do jeitinho brasileiro, da sua época. Vem conversar com a gente. Nas redes sociais, a gente pode achar a gente com @mileniados, ou Twitter ou Instagram, né? E no meu Instagram, por favor, sintam-se à vontade, vem conversar, mandar DM, falar o que vocês quiserem. É @euamariribeiro. E tanto no Instagram quanto no Twitter. Os meus coleguinhas também, por favor, deixem seus arrobas pra gente conversar no Twitter também. Então, pra quem quiser me acompanhar, Felipe, @profelipessor no Twitter. Meu Instagram tá possivelmente como Felipe Wavemaster, mas eu posso trocar pro profelipessor também. Ou www.profelipessor.com também, né? Que é geralmente um site que eu trabalho com os meus alunos, né? Vou postar alguns vídeos engraçados e de matérias pra quem tem interesse nas áreas, né, das ciências humanas, sociologia, antropologia em geral. Isso. Ou então manda mensagem pra mim, @euamariribeiro, que eu cutuco o Felipe. Felipe, alguém te falou isso. Que dá certo também, tá, gente? Daniel? Eu sou @LordeTorresminho, Lorde com demudo. É, Lorde sem E, Torresminho. Ciana, nossa Elsa. Vamos lá. Vocês podem me encontrar no Twitter ou Instagram, @CianaGelima. Vamos lá, manda uma mensagem pra nós. Manda uma mensagem pra mim. Fala que se gostou, se não gostou. Então, a gente fica por aqui. Espero que vocês gostaram do cast. Quem quiser continuar a ficar mais um pouquinho, tem a nossa leitura de comentários e e-mails no Senta que lá vem a história. Beijo, gente. Até a próxima. Até mais. Alô, meu povo mileniense! Abraços, até mais. Que hora é essa? Nota! Eu quero a nota desse podcast. Por favor, ai. Nota! Mileniados, nota 11. Quesito, falar muito e falar besteira. Lorde Torresmin, nota 10. Absurdo, absurdo. Senta que lá vem a história. Que lá vem história. Nosso momento é que a gente dá recadinhos, a gente corrige algumas coisas que a gente fala. Que tal corrigir isso agora, né? Não, né, Marina? Estou aqui, eu, a Mari Ribeiro. E com quem? Com quem? Sozinha. Estou sozinha. Meu querido companheiro Vudu Reverso teve problemas com a internet. E a gente já está resolvendo isso para que próxima leitura de e-mails, nosso próximo Senta que Lá Vem História, nosso próximo cast, ele tá aqui. Não sei se vocês viram um recadinho que a gente vai tentar fazer isso toda semana, de preferência na quarta-feira. A gente vai tentar fazer um hangout, uma live ao vivo do Mileniados. Essa última quarta-feira, dia 14 do 2, Valentine's Day, a gente honrou as Valentinas e fizemos uma live rapidinha. Eu, a Mari Ribeiro, o Vudu Reverso, o nosso querido editor Rogério, Pedro Gustavo, por sinal é meu irmão, o Felipe, pro Felipessor, e o Thiago, o Jacuteba, o Jacu. Então, fique de olho. Provavelmente eu devo falar isso no Twitter quando for rolar a próxima. Provavelmente quarta-feira, novamente, às 9 horas, horário de Brasília. Então, fica de olho que segue a gente nas redes sociais, @mileniados, @euamariribeiro, @vudureverso, @profelipessor, e assim vai, gente, que é muito arroba pra me lembrar tudo. Mas voltando aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o cast de cerveja. Primeiro, eu quero corrigir uns detalhes. Eu, no cast de cerveja, fui corrigida pelo meu amigo Lorde Torresminho, falando que a Guinness não era uma stout. Eu falei que a Guinness era uma stout, ele falou que a Guinness era uma porter. E, queiram ou não, né? É, girl power, eu estava certa. A Guinness é uma stout, gente. A gente recebeu mensagem disso do Abílio, da Capitão Brew, que é a cerveja que a gente falou dela no cast. Muito boa, por sinal. E ele veio falar pra gente que a Guinness realmente é uma stout. Então tá aí a errata de correção. Além disso, o que eu posso falar pra vocês é que o Daniel definiu levedura, define família. E não é só isso. É uma das principais coisas que define. É uma das primeiras coisas que dá gosto. O Abílio também falou isso pra gente. Nada como alguém, né? Acho que a gente pode fazer um outro cast sobre cerveja. E às vezes chamar, né? Quem faz cerveja seria uma ótima também. Fica aqui o convite, viu? Se caso queiram. Então, mas lendo comentários de cerveja, tivemos apenas dois comentários. A gente teve um do Wesley Samucão. Ele falou assim: muito bom cast, esse tema rende muita prosa. Pena ou não que eu parei de beber. Mas das cervejas chiques, a que eu mais gostava era do Vel, uma cerveja belga bem conhecida. Agora no cotidiano, meu litrão de Antártica era indubitavelmente, desculpa, a primeira escolha. Parabéns pelo trabalho, sempre excelente e boas-vindas ao editor. Abraço, manda um beijo pro editor também, viu, gente? Ele é parte importante, integrante nossa. Aqui tem um comentário do Leandro Gomes. Beijo, Leandro, que você gostou de chamar de gracinha. Te amo de gracinha de novo. E ele fala aqui: cerveja só, eu moro em Brasília desde então e não conhecia a Corina. É bem verdade que comecei a apreciar as cervejas há pouco mais de um ano. Mereço um desconto, vai. Merece sim. Quem sabe eu aproveito o fim de semana para visitar. Concordo plenamente com a dica para experimentar e descobrir. Ainda estou nessa fase, que estou curtindo muito, aliás. Testo tipos diferentes, cervejas artesanais, copos, temperaturas, cheiros, enfim. E é uma coisa tipo degustação mesmo. Entrei nessa vida com a Ápia da Colorado. É uma delícia a Ápia da Colorado, gente. Recomendo. Ela é com mel, muito boa mesmo. Esse foi um comentário meu. Voltando ao comentário do Leandro. Meu consumo é bastante reduzido. Dificilmente levo pra casa mais de duas latinhas diferentes ou uma garrafa. Isso resolve o problema do preço, porque é raro gastar mais de R$30 nas minhas experimentações. O lado ruim é que isso nunca me permitiu provar uma Fax, por exemplo, que a lata é de 1 litro e é demais para uma pessoa só. Há controvérsias. Há opções que agradam muito meu paladar já na casa dos R$3 a R$6, dependendo do humor do supermercado. Ainda não tive de coragem de pagar 105 numa trapista que vejo todo fim de semana e fico namorando a garrafa. Olha, pague e você vai ser feliz, mas é um caminho sem volta, tá? Que trapista é muito boa. Todas as trapistas são boas. Descobri que não gosto dos tipos mais comuns que existem por aí, para a estranheza das facções escolzistas e antarxistas da família. Dizem que sou chique, metido ou gourmet, demais. Mas quem é que liga para a opinião do tiozão do pavê, afinal? Também dispenso a maior parte do amargor. Prefiro as com menos lúpulo. Um IBU 15, ou pouco mais, no máximo. Achei muito interessante descobrir que a levedura é tão importante para o sabor. Dá pra fazer igual aos refrescos do Chaves. É pilsen, parece IPA e tem sabor de veste. Nunca fiquei bêbado com cerveja. Não tomo bastante para isso. Fiquei com vinho. Comprei uma garrafa de Porto e a digníssima não gostou. E eu não ia desperdiçar. Mas é raro eu beber fora de casa. Então fico menos sujeita a protagonismos de histórias de bêbado. Eu quero experimentar a Vals e a Benedite. Manda pra mim. E obrigado pelo gracinho. Vai outro gracinha, seu gracinha. Um grande abraço. Então, se vocês quiserem, eu mando sim a Vals e a Benedite pra vocês. A Benedite é daqui. Opa, eu quero. Manda pro papai aqui que a gente conversa. Segue o jogo aí. Muito boa, por sinal, a da Capitão Brew também é muito boa, eu recomendo. A gente envia, eu envio. A Vals é uma delícia mesmo. Vale a pena experimentar. Quanto a essas outras, Leandro, eu acho que você deve muito experimentar a trapista. Você vai gostar. Tem trapista da Vals, que não é cara. Ela é uns R$21 uma garrafa. Talvez seja nessa faixa que você consiga experimentar. E ela é mais doce. Ela não fica tão amarga no paladar. Então, talvez seja que você goste mais. Quanto a cervejas baratas e caras, assim, a Kaiser anda muito boa mesmo, porque agora é da Heineken, né? A Heineken comprou, é da Coca-Cola e tal, então melhorou muito a cerveja. Então vale a pena comprar, eu prefiro tomar a Kaiser do que Brahma, porque a Brahma me dá ressaca. Então, do mais, acho que é isso, gente. Foi rapidinho, porque sozinha aqui é um monólogo bem estranho de fazer aqui sozinha. Então, a gente fica por aqui. A gente espera que tenha gostado desse cast de carnaval. Deixa nos recados recadinhos pra gente, segue a gente no Twitter, no Instagram, manda mensagem, fala que gostou. Eu sei que teve gente que falou comigo no Twitter falando assim que achou que a gente poderia ter falado mais histórias de bebura, mas era um cast sobre cerveja e não sobre história de bêbado. Quem sabe por aí a gente, mais pra frente, a gente fala umas histórias de bêbado também. Eu sei que tem muita coisa boa nesse povo maluco que a gente tá aqui. E do mais, feedbacks negativos e positivos, por favor, procure a gente, tá? E acompanha a gente pra live e fica de olho no site. Tem coisa muito boa vindo por aí. Beijo pra vocês, beijo editor e tenha um bom dia, gente. Boa noite, boa tarde, não sei quando vocês começaram a ouvir, esquece. Tchau! Não vou me machucar. Eu nem me importo mais. Só quero que você me entenda. Somos diferentes, é só eu deixar passar. Eu vou dizer adeus. Eu nem me importo mais. Só quero que você me entenda. Somos diferentes, é só eu deixar passar. Sayonara. Este podcast foi editado por Mr. Y, produção e edição de podcast. Má, pega. Vai lá pegar um copo d'água, você tá pigarreando. Peraí, gente. Tem que parar minutos. De fumar derby, cara. Tô fumando derby vermelho, dá nisso, dá pigarro. Então é aqueles Amil, sei lá. É, Sabre. Tinha um, eu lembro quando eu comecei a fumar. Na época tinha antes, mas eu fumei um desse, chamava Milhão. Que nossa. Na frente era tipo o símbolo do show Milhão, sabe? Caramba. Foi a mesma coisa de eu fumar um dedo de algum morto, saca? Foi a sensação mais próxima da morte. Sabe aquela experiência de quase morte? Foi tipo isso, cara, instantaneamente. Pedro, sim. Isso pra mim tá mais pra aquela. Como é que é? Necro. Quase uma necrofilia, velho. Você quase o dedo morto na boca. Credo, gente, eu chego num momento tenso. Isso porque ele não falou da necrosofilia, que é pior. Não, fala isso. Podia ser pior, podia ser necrocoprosofilia, com bestialidade. Aí é. Mas, ó, e o pior, e ninguém. A gente conseguiu passar. A gente passou um cast inteiro. Sem falar da piada da mangueira entrando. Nossa! Tá indo agora, então, né? A gente nem sentiu. A gente vai sentir só ela saindo.